Just a song at twilight, when the nights are low, and the flickering shadows softly come and go. Though the heart be weary, sad the day and long, still to us that twilight comes the lovely song. Pronto, chegamos no correio. Vamos entrar e perguntar se eles lidam com poupança nessa agência. É? Que é? Correios, poupança, nosso negocinho. É? Que? Hoje? Sammy, se segura. Lembre-se da nossa missão. Lembre-se do nosso objetivo. Não me desaponte. Não tenho sonho nenhum, objetivo nenhum. Tenta lembrar, rapaz. Uma libra em dinheiro vivo, lembra? Uma libra em dinheiro vivo. Vivinho. Então para com esse negócio de que não quer negócio nenhum. Não me faz de palhaço. É só encher o formulário que a mocinha dos Correios vai te dar. Eu não assino nada, não quero formulário nenhum. Sem formulário não tem libra nenhuma. Com poupança é assim, entendeu? Você assina o formulário pedindo uma libra em dinheiro vivo. E entrega pra mocinha na caixa, entendeu? Eu quero mais um. Só mais umazinha. Você não tem mais dinheiro pra beber, Sammy. Você só pega mais umas e outras depois que pegar a sua libra em dinheiro vivo. Vem cá, vem cá. Vamos entrar no correio. Acompanha-se, rapaz. A senhorita lida com poupança nessa agência dos Correios? Lidamos, sim, senhor. Eu não disse, Sammy, eu não disse. É aqui, sim. Mocinha, ele quer retirar uma libra em dinheiro vivo. Não é mesmo, companheiro? Uma libra em dinheiro vivo? Dá um formulário para ele assinar, mocinha. O que é que o senhor deseja? Hã? Quê? Moça, moça, por favor, se eu escrever uma carta para a coleta das 7h59 da noite, ela chega a Tararinga Patana, sexta-feira, antes das 12h54 da tarde. Qual é a coleta mesmo, minha senhora? É 7h59 da noite, acho. Mocinha, o formulário, por favor. Ei, Sammy, segura, companheiro, segura. Ei, olha isso aí, rapaz. Pra onde é que a carta vai mesmo, madame? Tararinga Patã. E onde é que fica isso, madame? Só por favor, dê seu respeito. Tararinga Patã fica no extremo sul da Birmânia. Mocinha, o formulário para livre em dinheiro vivo, tá bom? Antes que meu amigo se canse e não consiga mais assinar. Um minutinho, por favor. Uma libra e dinheiro vivo. Dinheiro vivinho. Por favor, uma carta na coleta de 7h59 chega em Tararinga Patana, sexta-feira, 54 minutos depois do meio-dia. Olha, infelizmente eu não sei dizer, minha senhora. Viu? A mocinha não sabe. O formulário para libra em dinheiro vivo, por favor. O senhor quer fazer o favor de não se meter onde não foi chamado? Que tem a fineza de verificar, senhorita? Os correios são públicos, minha senhora. Essa é querer criar caso ou o quê? Olha aqui, eu fiz uma pergunta simples a uma funcionária de um serviço público e não admito interferências. A senhora quer repetir o nome da cidade, por favor? Tararinga Patã. Olha, não consta da nossa lista, minha senhora. E o senhor, o que deseja? Ele quer uma libra em dinheiro vivo, senhorita. O senhor tem a bondade de deixar o cavaleiro falar por si próprio? O que é que o senhor deseja? Essa que é a casa, qual é? A mocinha quer saber se você quer uma libra em dinheiro vivo. É? Que? Libra e dinheiro vivo, isso aí. O formulário pro obsequio. Eu faço ele botar o jamegão. A sua cadernetinha, por favor. Caderneta? Hã? Caderneta, Sammy. Isso. A mocinha quer a caderneta. É? Peraí, rapaz, aqui. Deixa eu abrir o paletó. Tá aqui no bolso de dentro, Sammy. Meu filho. Caderneta de poupança. É só a caderneta. Pronto, pronto. Tá aqui. Tá aqui, mocinha. Olha, eu sinto muito, minha senhora, mas a informação que deseja no momento é inobtível. O nome não consta da lista. Qual dos dois cavaleiros é o senhor Adams? É ele, mocinha. Ele em carne e osso. Carne e osso. Adams em carne e osso. Adams em carne e osso. Você não gosta de cantoria no escritório dela, Sammy? Sammy tá pouco ligado pra mocinha. Sammy não quer saber de escritório nenhum, de mocinha nenhuma. Que bela agência de correios essa aqui. Não dão nem a mais simples das explicações. Eu vou escrever minha carta. Aqui está o formulário, cavaleiro. Pode deixar comigo. Sammy, vem cá comigo pro balcão. Vamos encher esse formulário, sabe? Olha, o depositante tem que assinar de próprio punho. E a assinatura tem que conferir com os nossos registros, tá? Espero que esta carta... Pega a canetinha, Sammy. Devagar. Isso. Taca lá o jamegão. Cuidado. Eu falei cuidado. Olha a confusão que você está fazendo. Segura a caneta de dentro. Entre o indicador e o dedão. Esse aqui? Não, esse não é um indicador. O outro. Isso. Ele não está muito acostumado a essas burocracias, mocinha. É um instantinho só. Uma libra e dinheiro vivo. Vivinho. Vamos lá, vamos lá. Desenferruje e taca o jamegão. A senhora se incomoda de se afastar um pouquinho mais pra lá pra escrever a sua cartinha, madame? Meu amigo aqui precisa de espaço pra assinar o nome. Ele vai retirar uma libra em dinheiro vivo. Sammy, cuidado, Sammy, não, cuidado, rapaz. Você tá derrubando tudo. Cuidado com a senhora aqui. Fique em pé direito, Sammy. Você não consegue se equilibrar por um segundo. Olha aqui, onde já se viu uma bagunça dessas quando uma pessoa está escrevendo uma carta importantíssima para a Tararinga Patã? Mocinha, a senhora não vai dar um jeito nisso, não? Não se preocupe, madame. Ele fica bom num minuto. Não tem problema. Tem problema, sim. Tem problema, muito problema. Seu amigo deveria se dar conta de que se encontra numa agência dos Correios. Correios? Correios? E daí? Que tem os Correios? É pra eu tirar os sapatos? Não, não, Sammy, peraí, não tira o sapato, não. Tá. Se apoia aqui que eu vou pegar outro formulário, Sammy. Isso. A senhora quer que eu tire os sapatos dos Correios, é? A senhorita pode me dar outro formulário? Meu amigo, isso é demais. Tá. Minutinho. Mas eu já tenho um formulário pro senhor. Você quer chegar pra lá, que o lugar aqui tá ocupado? Eu tenho que assinar o meu nome aqui. Que insolência! Eu preciso de espaço. Eu quero a libra dinheiro vivo. Você não vai lá, eu quero dizer que é pra chegar pra lá, que o lugar tá ocupado. Ei, Sammy, calma, rapaz. Não. A senhorita quer me dar um formulário? Eu preciso de espaço. Segura aí, rapaz. Eu disse que preciso de espaço. Chega pra lá com o lugar. Estou ocupado. Sammy, calma. Você precisa. Para. Eu não quero uma libra em dinheiro vivo. Sai daqui. Sai daqui, senão... Senhor. Chama a polícia. Calma, Sammy, calma. Não faça isso. Chega pra lá. A senhora quer assim, eu caio. Olha aí, deixa. Isso não vai ficar assim, não, hein? Agora é no braço. Senhorita, um formulário. Acho que pouca vergonha, eu vou lhe botar lá pra fora. Porra. Sai! Não, sai! Minha sai! Vai com Deus! Pronto, até que enfim. Este é o último formulário que lhe dou. Mas, mocinha, lembre-se que a senhorita é paga para atender o público. É gente feito eu que pago o seu salário. Menos atrevimento, a senhorita é uma servidora pública. O senhor está sendo impertinente. A senhorita tem que obedecer à lei. E se eu me queixar junto às autoridades? Sammy! Sammy! Cadê você? Senhorita, o que é que vocês fizeram com meu amigo? E a senhora aí? Não podia ficar de olho nele? Não viu que ele tomou umas e outras aí? E eu com isso. Sammy! Sammy! Que bela dupla, dois bêbados safados. E o que é da polícia numa hora dessas, hein? A senhorita quer dizer pra essa senhora aí que é pra ela não interferir na vida das pessoas cuidando de seus negócios? Vem comigo aqui, Sammy. Vem até o balcão direitinho. Isso. Essa mulher vai ver só uma coisa, hein? Ah, vai ver assim. Isso não tem dúvida. Sammy, segura essa caneta aqui, Sammy. Esse aqui? É, vamos lá. Assim. Com a mão. Pô, você com o pé? Tá, não fica paradão assim, rapaz. Vamos lá. Isso. Eu não vou a lugar nenhum. Não dá pra baixar a cabeça, não. Não dá por quê? Não dá pra baixar nada. Eu quero sentar. Eu quero uma cadeira. Tá bom. Então segura firme aqui no bocal. Assim. Oi? Segura assim enquanto eu pego uma cadeira. Se segura aí. O banquinho, mocinha. O banquinho, por favor. E empresta o banquinho pra ele assinar o formulário. O banquinho é mais seguro. Rápido, mocinha. Rápido. Tá aqui, mas devolva logo porque eu preciso continuar com o meu trabalho. Pronto, Sammy. Sammy, você senta aqui direitinho. Quê? Agora. Que? Isso. Oi. Agora o formuláriozinho. O quê? A canetinha. Canetinha. A mãozinha. Mãozinha. Deixa o paletó em paz, rapaz. Para com esse paletó, Sammy. Dá cedo. Tá atrapalhando? Tá. Então tira o paletó, Sammy. Tira o paletó. Isso. Ah, você não liga, não. Não quer fechar a persiana para a luz não ferir os olhinhos dele? Olha, isso aqui é uma agência dos Correios, está entendendo? Ninguém pode interferir com as pessoas que estão aqui a negócios. A senhora aí vai ver só uma coisa comigo, hein, Madeline? A senhora viu o que a senhora fez aí? Ela está aí criando caso aí. A senhora não tem o direito de interferir com as pessoas que estão aqui a negócios. E a senhorita, viu? Ia tudo bem até a madame ali interferir. Eu não vi madame nenhuma interferir, não. Se a senhorita estivesse mais atenta, teria visto. O que há aqui é falta de liderança. Senta aqui direito, Sammy, vai. Alô, aqui é dos Correios. Não tem mais problema. Quer mandar um dos rapazes aqui, por favor? Papel. Se for possível, imediatamente. Pelo amor de Deus, não cai mais. A senhora ameaça as suas palavras, ouviu? Olha aqui, mais um pio e eu chamo a polícia. Você ouviu? Polícia. Isso que dá confiar nas pessoas. E eu com a polícia. Diz aí, Jerry. Seja homem, diz lá. Eu lá tô. Ligando pra polícia? Tá ligando nada. É. Quem te conhece, quem conhece o Sammy, sabe. Sabe, nem que tivesse 1000 polícias me cercando. Tô ligando. Puxa, não precisa dizer mais nada, não. Sammy. Certas coisas a gente não fala. A gente não fala. A gente não sai por aí dizendo as coisas. Mas a gente sabe. Sabe ou não sabe, Jerry? A gente não fala nenhuma palavrinha. Não se exalte, Sammy. Taca lá o jamegão. Deixa ela chamar a polícia. Logo, logo, eles vão saber o que é que está havendo. Polícia pra lá, polícia pra cá, tudo em torno de mim. Depois não sobra nada deles a não ser picadinho. Picadinho, osso e aqueles botãozinhos prateados, hein? Isso. Agora vai lá, taca o jamegão aí. Devagar, tem polícia aí. Na linha pontilhada, Sammy. Aqui. Tá vendo? Aqui. Samuel, nome. Samuel. Primeiro um S maiúsculo. Um S grandão, rapaz, grandão. Este. Não sabe o que dizer maiúsculo? Eu te mostro, daqui a caneta. Assim, ó, tá vendo? Agora você continua, agora. Devagarinho. A. M. U. Eu acho isso mesmo. U, dois E, um dois L. E. Não. É um E, um E, dois L. Dois L. Peraí, o que eu tô dizendo? Peraí, são dois L. Mas, não são três, são dois L, sim, sabe? É. Dois. Certo. Você não tá prestando atenção. Ouvi bem que você não erra. L. Olha aqui. Ah, você botou uns 10 L aí. Deixa eu ver um instante aqui. Tá, agora... Tá. Agora o sobrenome. Adams. Faz as letras menorzinhas, não gastei tudo do formulário. Agora não dá pra desistir. Vai lá, o sobrenome, vai. Um A grandão pra começar. Também não precisa ser tamanho do elefante. Um A maiúsculo comum, sabe? Ih, olha aí, tá vendo? Sua mão escorregou. Agora fica assim mesmo. Sargento, ele tomou umas e outras, mas agora tá tudo bem, sargento. Um D pequenininho, sabe? É? Um Uzinho. E um... Peraí que eu tô confuso, Um M pequenininho. Um N pequeno. Um S pequeno. Um S pequeno. Isso. É, tá. Agora eu vou entregar pra mocinha. Pobrezinho dele, agora precisa de um bom descanso. Aqui está o formulário, senhorita. Olha, com essa assinatura não tem uma libra em dinheiro vivo, não. A assinatura no formulário não corresponde à assinatura em nossos registros. É a letra dele, não é mesmo, senhorita? E os dois sobrenomes? São ou não são Adams? Olha, a assinatura não corresponde. Eu sinto muito. Não estou autorizada a liberar a quantia em questão. Aliás, eu nem sequer sei se o cavaleiro é ou não é o senhor Adams. Mas quanta besteira. Ei, Sammy, ela disse que você não é o senhor Adams. Claro que ele é o senhor Adams, mocinha. Ele só pode ser o senhor Adams e mais ninguém. Onde ele mora, todo mundo conhece ele, minha filha. Então por que é que ele não se dirigiu à agência lá do Correio onde ele mora? Porque é uma agência muito movimentada. Porque nós decidimos vir aqui, onde ele pode ficar à vontade, com tempo e espaço para assinar o nome dele no formulário. Eu sinto muito, mas o cavaleiro não pode fazer a retirada. E como é que ele vai fazer, então? Sei lá, é melhor voltar amanhã ou depois de amanhã. Ele quer o dinheiro agora, mocinha. Eu não estou autorizada a liberar a quantia em questão. Sammy, ela disse que não vai te dar uma libra em dinheiro vivo, não. Eu quero uma libra em dinheiro vivo. Vivinho. A senhorita ouviu o que disse o depositante? Uhum. Ele precisa do dinheiro. Ele precisa do dinheiro. Claro que você precisa. Depois de toda essa agonia cantando conforme a música, não vamos abrir mãos dos nossos legítimos direitos. A senhorita não disse que não pode dar o dinheiro? Por que é que vocês não vão para casa direitinho, como homens de bem, e não deixam essa história para lá? O homem precisa do dinheiro dele, não precisa? Claro, o homem precisa do dinheiro dele. Visto que o indivíduo em questão não pôde cumprir com o protocolo necessário, torna-se aparente que ele não reúne as qualificações necessárias para retirar uma libra em dinheiro vivo. O único protocolo necessário era assinar o nome dele. Ele assinou o nome dele, não assinou? Todo mundo viu ele assinar o nome dele. Estão com medo de falar? Viram ou não viram? Vamos circular. O senhor há de ter notado que seu companheiro mostra-se incapaz de exercer a discrição necessária para retirar qualquer coisa de uma entidade filiada ao governo. Vamos andando agora, vamos circular, como gente de bem. Ele precisa urgente da libra em dinheiro vivo. Você não precisa urgente, Sammy? Preciso urgente, Sammy. Ouviu só? Lembre-se que privar um homem de sua propriedade legítima é coisa séria. Vocês dois vão embora agora, antes que eu perca a paciência. Já tiveram toda a leniência possível. Vão pra casa agora, feito gente de bem, antes que eu perca a paciência. Devolve a caderneta de poupança, então. Não, o senhor Adams pode vir a perdê-la. Eu boto no correio amanhã. Ele não quer a caderneta pelo correio, ele quer a caderneta agora. Não quer, Sam? Sabe que quer. Agora vocês vão pra casa, feito gente de bem, antes que eu tenha que recorrer a medidas extremas. Vão dormir. Amanhã, depois de comer e dormir, vocês fazem a retirada na forma da lei, em ordem e com sensatez. Quer dizer que todo o nosso esforço, toda a nossa luta foi em vão? Isso não vai ficar assim, não. Não fica mesmo. Vai piorar muito se vocês não se arrancarem daqui já. Vamos lá, vamos circular. E nós atravessando quilômetros e mais quilômetros para chegar num lugar sossegadinho onde ele pudesse assinar o nome dele em paz. Tadinhos dos dois. Que tristeza, né? Mesmo que desilusão. Eu preciso de uma libra em dinheiro vivo. Isso, por aqui. Vivinho! Registrado, por favor. Pode deixar, minha senhora. Olha o recibo. Obrigada. Graças a Deus que você nos livrou desses dois safados. Sabe que você está muito bem hoje, cada vez mais bela e encantadora. Verdade mesmo. Solta minha mão. Que susto. Pensei que fosse alguém. Eu também. Dá a mãozinha de novo, tá? É isso mesmo. Cada vez mais sedutora. Você jura? Ahá! Vai lá, Sammy. Dá seu ultimato. Diz que você vai se dirigir às altas autoridades. Conta que você vai escrever uma carta hoje mesmo, antes de ir pra cama. Vai lá, Sammy, dá seu ultimato. Ultimato. Isso não vai ficar assim, não. As altas autoridades irão tomar conhecimento de medidas drásticas. Vem aí. O senhor Adams, legítimo depositante, decidiu se apresentar queixa-crime junto às devidas autoridades após ver negado por funcionários públicos arbitrários seu justo acesso a uma libra em dinheiro vivo. Não é mesmo, senhor Adams? Eu disse, repito e insisto, eu preciso de uma libra em dinheiro vivo. Tá aí. Não digam que eu não lhes avisei. Alguém terá que prestar contas. Se os dois não se mandarem daqui em 2 segundos, vão passar a noite num lugarzinho onde vão ter muito tempo para pensar em prestar queixa-crime junto às altas autoridades. Vão embora daqui, vocês dois e o raio da sua libra em dinheiro vivo. Isso não vai ficar assim. Alguém vai ter que prestar contas. De nosso governo não leva nem um centavo. Just a song at twilight, when the nights are low, and the flickering shadows softly come and go. Though the heart be weary, sad the day and long, still to us at twilight comes love's old song, comes love's old sweet song. Uma Libra em Dinheiro Vivo foi escrita por Sean O'Casey. Tradução e adaptação, Ivan Lessa. Elenco: Jerry Eduardo Sammartin. Sammy Ivan Lessa. Funcionária dos Correios, Noeli Dolce. Freguesa, Sueli Gunn. Policial, Guilherme de Carvalho. Técnico de estúdio, Graham Harper. Sonoplastia, Tess Gale. Uma produção do Serviço Brasileiro da BBC, dirigida por Márcia Poole. Just a song at twilight, when the nights are low, and the flickering shadows softly come and go. Though the heart be weary, sad the day and long, still to us at twilight comes love's old song, comes love's old sweet song.